120 minutos de barulho. Boa noite, ouvinte da Gazeta, aqui é André Barcinski. E aqui é o Forastieri. A partir de agora, meia-noite, 120 minutos, até as 2 da manhã, só esporro. A partir de agora e toda segunda-feira, criançada. Então você que gosta de Yes, Premiata, Forniera, Marconi, Jetrotu, pode ir desligando, porque não vai rolar nada disso aqui, né? Não, Simone também não vai tocar, aliás, MPB, aliás, rock brasileiro não vai tocar. E bom, isso que vocês estão ouvindo no BG aí, no fundo, é a Sonic Youth. Estão ouvindo o Kung de Sonic Youth, foi o disco que nós vamos sortear aqui 5. Como a gente é muito bacana, a gente vai começar assim, já sorteando 5 disquinhos bacaninhas do Sonic Youth pra vocês. Então, 252-6561, liga aqui pro garagem e às 2 da manhã a gente vai dar 5 Sonic Youth pra vocês. Então, primeiro módulo, pra variar, 3 bandas barulhentas: Renegades, I Don't Believe It, The Things e Lime Spiders. Vamos nessa. Believe it, but you're the one that is deceiving, and now you say that you always you be mine. How do I know you're telling the truth this time? You say you never think of leaving, but you're the one that is deceiving, and now you've left me and you say goodbye. Now all I do is sit at home and cry. Oh, why do I love you the way that I do? And why do you tell me things that aren't true? Now you left me. I don't believe it. And you said goodbye. I don't believe it. Well, now all I do, I don't believe it. I sit at home and cry. I don't believe it. I can't believe you've left. You've left me all alone. Well, now all I do, I a gente ouviu o Renegades com 13 Women, depois The Things com I Don't Believe It, e encerrando o módulo Lime Spiders com Slave Girl. Nada mal. Nada mal, e só pra explicar, hein? Não é que a gente não vai tocar nenhuma banda brasileira. Banda que manda dentro pra cá, lógico, a gente vai tocar se for legal. A gente não vai tocar banda brasileira mala, você entende? Titãs a gente não vai tocar. É isso aí. Bom, e avisando aqui as bandas brasileiras novas, vocês que querem tocar aqui no Garagem, mande sua fita demo com release aqui pro programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Vou repetir, escreva no envelope Programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Então, notícia boa aí, as bandas que forem legais, a gente vai, não só vai tocar aqui no programa, como vai agendar para tocar na Der Temple, que é uma casa nova que está abrindo ali na Rua Augusta. Exatamente, que era do cara que era dono do Reis. É, o Reis vai mudar para lá. E às quartas-feiras vai ter a festa do programa. Então, aliás, estamos convidando todo mundo aqui no próximo dia 18, na Rua Augusta 281. Primeira festa do garagem. E com banda já, possivelmente, se as bandas já mandarem logo as demos, a gente já... Ó, se mandar para semana que vem, periga você tocar na primeira festa. Na primeira festa vai tocar Stigmata e Sar. Volta do Sar. Tá, na outra festa, dia 25, vocês já podem tocar. Então mande suas fitas para cá, falou? Bom, então vimos aí o Renegades, que é uma banda, um trio de... bandas quase anos 60. O Renegades é dos 60, o The Things é uma banda de Houston, no Texas, também dos 60, e o Limespire é uma banda australiana, a gente ouviu com parte de Slave Girl. E lembrando aqui os ouvintes, vocês podem continuar ligando, 252-6561, estão valendo 5 LPs Boom do Sonic Youth. Sorteio no final do programa, já ligaram uns vários aqui, continua ligando. Bom, inclusive a gente tem que, não pode deixar de parabenizar aqui a Débora Kirschbaum, do Morumbi. Foi nossa primeira ouvinte a ligar na história do programa. Só, parabéns, parabéns. Valeu, 16 anos. E ó, vocês quando ligarem, deem suas sugestões aqui. O Lúcio Ribeiro da Penha, que eu vi Babes in Toyland e Hole. E o Renato Silva Reis de Taquera, que eu vi Cabaré Voltaire, Velvet Glass. Pô, você se liga, a gente não toca música eletrônica, cara. Se liga aí. Faz a concessão pra você. É, não, agora é o seguinte, se a gente não tiver coisa aqui, não, a gente toca semana que vem. Tá legal. Então agora um módulo de bandas... muito, muito, muito barulhentas. É, aumenta o rádio pra acordar o vizinho. A gente vai ouvir o disco novo do Smashing Pumpkins, do Gishin, vai ouvir I Am One, depois o Laughing Hyenas com Love Is My Only Crime, e encerrando o módulo Steel Pool Bathtub com Christina. Vamos nessa. Barulho. just to my back and got the razor blade and closed my eyes and sliced. Roberto com Christina, antes Smashing Pumpkins, não, antes Laughing Hyenas com Love Is My Only Crime, iniciando o módulo Smashing Pumpkins com I Am One. O Smashing Pumpkins lançou agora o LP Gish, que foi considerado aí pela Vox como um dos melhores do ano, né? Muito bom esse LP, né? É muito bom, pra quem gosta de ouvir, é uma maravilha. É muito bom. Até que não é tão barulhento assim, mas tem uns sons meio... Em comparação meio com o com Laughing Hyenas, por exemplo. É verdade, é verdade. Bom, depois o Laughing Hyenas, que é talvez com o Big Black, uma das bandas mais barulhentas que... É uma parecida, né? Mas anormais. Encerrando uma banda que eu gosto muito, particularmente de São Francisco, chama Steel Paul Bertha. É, que... da gangue do Biafra lá. É, que lançou agora um projeto solo com o Jello Biafra, ex Dead Kennedys, chama Tumor Circus. É, que é bacana também. Bom, estamos... Leia avisando... tudo a respeito na bolsa. Estamos avisando, estamos sorteando aí 5 LPs do Sonic Youth. Boom. Telefones 252-6561, você pode ganhar, levar um pra você. 252-6561, liga logo. Como já ligaram várias pessoas aqui, né? Deixa eu ver as pessoas que ligaram aqui, eles pediram. Estão pedindo Prong, um bom pedido, viu? O outro pediu Butthole Surface, o Laerte Castanha Júnior Jardim, tá bom, pediu Butthole Surface, vai ser atendido. Soundgarden. Paulo César Martan, da Vila Califórnia, pediu Kid Abelha, não vai ser atendido. Deixa eu ver. Alô. Pessoal de Campo Belo, Osasco, muito bom. 252-6561, ligue, hein? Esse módulo, um módulo só. Estão ligando, estão ligando aqui, tô com uma mulher aqui no ar, meu. Tá no ar, tô marcando uma ponta pra mais tarde já. Tá bom. Agora um módulo só Seattle. Vamos ouvir Nirvana com Negative Creep, do LP Bleach. Peraí. Depois o Cat Blood com Born Loser. E encerrando o módulo Mudhoney com Here Comes Sickness. Bacana, Nirvana, só Seattle. Nirvana, Cat Blood e Mudhoney aqui no garagem. Vamos nessa. I'm a nigga. Você está ouvindo Garagem. Nesta terça-feira, 17 horas, aqui na Gazeta FM, Ritmos de Tio Sam. A fascinante música norte-americana de sempre, destacando as orquestras de Tommy Dorsey, Ray Anthony, Les e Larry Elgar. O encontro de vozes de Ray Charles e Betty Carter. E Frank Sinatra cantando com a Big Band e Count Basie. Nesta terça, às 5 da tarde, aqui na Gazeta FM. Produção e apresentação, Reinaldo Mendes de Souza. Bom, você está ouvindo Garagem aqui na Gazeta FM 88.1. A emissora que está à extrema esquerda do seu rádio. Exatamente. Nesse módulo nós ouvimos Nirvana com Negative Creep, abrindo o módulo. Depois o Cat Butt com Born Loser e encerrando o Mudhoney com Here Comes Sickness. Três bandas de Seattle. Tudo bacaninha. A gente tá na moda, gente. A gente só toca coisa de Seattle, legal. Bom, esse Nirvana que a gente tocou não é do Nevermind, esse disco que saiu do Brasil, no Brasil, né? É do Bleach, que é o primeiro LP do Nirvana, lançado em 89. É, mas mais pra frente aí, assim que a gente tiver uma chancezinha, a gente vai fazer um rolo aí e tocar uma metade, assim, do Bleach pra vocês gravarem. É, a gente vai avisar com bastante antecedência, então preparem os gravadores aí, né? É isso aí. Bom, a gente depois tocou o Cat Butt com Born Loser. Cat Butt é uma banda meio desconhecida lá de Seattle, mas tão boa quanto as bandas que ficaram famosas, né? Eles lançaram esse EP, que chama Journey to the Center of 3 pontinhos. Uhum. Tem essa música Born Loser que é bem legal, né? E encerrou com Mudhoney, Here Comes Sickness, faixa do primeiro LP deles que se chama Mudhoney. Que é bacana. E, olha, vamos lembrar aqui as bandas novas. A gente não quer tocar Titãs, Paralamas, não vamos tocar isso. A gente, brasileiro, a gente só vai tocar banda nova. Aliás, se a banda for nova, mas a gente souber que ela gosta dos Titãs, a gente também não toca. Exatamente. E hoje nós vamos tocar o Killing Chainsaw, já uma demo que a gente arrumou. Então a gente quer que vocês mandem demos pra gente. Escreva aqui pro programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Vou repetir, hein? Programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Manda uma fitinha legal, um release, a gente vai tocar a banda de vocês aqui. É, lembrando que de repente as coisas que rolar, as demos legais podem rolar shows aí dessa casa nova, etc, etc, etc. Então quer dizer, você não somente toca no rádio, como também toca pra moçada. Bom, e lembrando, 252-6561 pra ouvir esse som aí que você tá ouvindo aí no background, no BG. Sonic Youth de presente. A gente vai dar 5 pra vocês às 2 da manhã. 252-6561. Vamos ligar, né? Como já fizeram várias pessoas. Bom, agora um módulo bem prolixo aí, né? Um módulo de bandas muito diferentes. A gente vai começar com o disco novo do Pixies, o Trompe Le Monde. A gente vai ouvir uma cover do Jesus and Mary Chain com Head On. Depois o Psycho do King Kurt. E encerrando o Teenage Fan Club. Vamos nessa. reaction. Get your love, I must stay away. Well, I need you, girl, to be by my side. Oh, little girl, with the light up in your eye now. I can't get your love, I can't get satisfaction. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this. YD821, 88,1 MHz. Rádio Gazeta FM. Avenida Paulista 900, 4 andar, São Paulo. Uma emissora da Fundação Casper Líbero. Aqui na 88, Garagem. Bom, você está ouvindo aí no fundo o disco Good, Sonic Youth. Você querendo ganhar esse LP, ligue rapidinho. Agora, ô, bando de folgado, é sorteio no final do programa. É. Liga aqui e falou, dá pra mim, dá pra não mim. Dá. Diz que não vamos dar, as cara. Duas não vamos horas... dar mesmo. Pode pedir que eu não dou mesmo. Às duas horas, sorteiozinho aí. Ligue 252-6561. Repetindo, 252-6561. E, inclusive, dê aqui a sua sugestão. O que vocês querem ouvir? Muita gente ligando, dando boas sugestões, né? Radio Birdman. Studios, Television, Lunatic Frames. Muito boa, bastante muito boa. Recebemos aqui um telefonema do Marcelo, da banda Refux, que aliás é uma banda de um amigo meu, do Cabeleira. Cabeleira, famoso cabelo. Deve estar ouvindo lá. Então, rapaziada, fita demos, lembrem-se, a gente quer tocar bandas brasileiras aqui, só que não tem banda brasileira, a gente não recebeu nenhuma demo até agora. Explicando pro, vou explicar um negócio pro Marcelo, ele perguntou, vou explicar pra todo mundo, como vai rolar o negócio de show? O negócio de show vai rolar assim, vocês vão mandar demo pra cá, se a gente achar que as demos são legais, tem a ver com o lance do programa, a gente vai botar no ar, e daí a gente vai colocar vocês em contato com os caras dessa nova casa, que era o cara aqui do Relish, tá? E daí a gente vai andar pra tocar toda quarta-feira, a gente vai ter a festa do garagem, e daí a gente vai transar com o cara lá que vai tocar. Então assim, depende basicamente de vocês mandarem a demo, da demo ter a ver com rock and roll primitivo, que é o lance do programa. Então vamos lá, peguem suas demos, mandem um releasezinho aqui, programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Repetindo rapidinho, hein? Programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Mande logo que a gente tá precisando de bandas, bandas. Agora vamos pedir para o Pacheco, nosso DJ lá, mandar três pauladas. Ted, P. White and the Magic Strangers e The Hypnotics. Vamos nessa. Olá. Bom, você escutou aí The Hypnotics com Bleeding Heart, antes P. White and the Magic Strangers com Bala Bala e o Ted com Trash Truck. É linda essa letra de Bala Bala, eu gostei, né? Do Bala Bala, eu gostei, queria fazer uma versãozinha assim, Baby Baby Bala Bala. É uma letra assim que tem uma profundidade, assim. É, a música inteira tem três palavras, é. My, Baby e Bala. Não tem My, Baby, Bala e Bala. Não, mas é a mesma palavra. Não, mas você não tá entendendo o lance Arnaldo Antunes da história. Desculpa, é Harold Campos. É Harold Campos, é o Bala Bala, então, uma coisa mais concreta. Assim. Por falar em Harold Campos, recebemos um telefonema esquisitão aqui, do ouvinte Álvaro Pereira Jr. Uhum. Ele pediu Erasure, Love of My Life com Queen e aquela Right Said Freddy, né, com I'm Too Sexy I'm From too My sexy, Shirt. É, aquele dos musculosos. A gente achou muito esquisitão. E ele quis dedicar a música a todas as mulheres do mundo. Porque né? Ficou mais esquisito ainda, tá certo? É. Porque a gente sabe, né, tá vendo que não é daquelas coisas assim. O que não coaduna com a imagem do nosso ouvinte. Enquanto só ligou gente legal. Lógico. A gente vai tocar o Erasure ao vivo em Amsterdã, em homenagem a esse ouvinte. É, lá no Galagia. Erasure ao vivo no Galagia. Bom, mas ouvimos então nesse bolo aí o Ted com Trash Truck, que é uma faixa do terceiro LP do Ted, né? Chamado Eight Way Santa, que deve estar saindo agora aí pela Studio Tan, né? Disco muito bom, vale a pena comprar. Vale a pena. Depois o P. White and the Magic Strangers. A gente não sabe nada sobre o P. White and the Magic Strangers. A gente encontrou um disco deles num sebo, e essa música Bala Bala é muito legal, mas, assim, literatura sobre os caras, né? Não, tipo assim, esses caras não existem. Você procura onde você quiser. Aliás, a coletânea que tem essa música é editada por um selo israelita, cara. Chama... Acredite se... Olha o nome do disco. Twisted Teenage Screaming Fuzzbusters. É, bom, né? Muito lindo. É a coletânea de bandas de garagem comprada agora, feita em 1990 pela Israfon Records, de Israel. Bom, encerrando, a gente ouviu The Hypnotics, que é uma banda inglesa que era do selo Sub Pop, né? Lançou um disco por lá, depois foi pra Virgin, onde lançou esse disco que chama Come Down Heavy, e lançou agora, no final de 91, o Soul Glittering Sin, Tales from the Sonic Underground, que a gente vai rolar na próxima segunda-feira, né? Essa faixa Bleeding Heart é bem legal, uma banda muito influenciada por Stooges aí, né? Bom, lembrando aí, 5 discos do Sonic Youth, 252-6561. Liga logo, 2 horas da manhã a gente vai sortear, ligou muita gente. E dando um toque só pra vocês não desanimarem, que semana que vem tem mais disco e Perga tem uns gibizinhos bacanas também de presente. Bom, vamos fazer um módulo aqui agora com 3 bandas bem barulhentas. A pedidos aí, vamos repetir o Nirvana, trocando de música, né? Claro. Porque muita gente ligou pedindo Nirvana. Nirvana, não é o Nirvana que saiu aqui, por favor, é o primeiro. O primeiro, o Bleach, vamos ouvir School com Nirvana, depois o Ramones com Let's Dance. Encerrando o Fluid com Closet. Vocês sabiam Kids. Que ia rolar Ramones, né? E o Fluid é atendendo o pedido aqui do nosso amigo. Ih, caramba, como que é o nosso. Homie Atakashi. Não, é a nossa amiga, é uma mulher. Ela ligou aqui falando que era mulher, pô. Ligou? É mulher. Ih, então tudo bem. Pô, você tá estranho também, viu, Romero Pereira? Homie. Tudo bem, pediu o Fluid. Vai ter Fluid com a música Closet Case, do álbum Glue. Então vamos nessa: Nirvana, Ramones e Fluid. We'll be right back. Bom, então, antes de ouvir o Fluid aqui, vamos falar com o ouvinte, o primeiro ouvinte do Garagem. Alô, ouvinte! Lá. Alô, Eduardo? Tá ouvindo? Eduardo? Ih, a gente não vai falar com o ouvinte, não, hein? Nada. Espera um instantinho. Alô, Eduardo? Alô, Eduardo? Oba, tá me ouvindo? Nada, nada. Nada, silêncio. Essa tecnologia não dá pra confiar, né? Não dá. Alô, Eduardo? Silêncio sepulcral. Bom, vamos ver se o Eduardo liga de novo aí pra falar com a gente, que dessa vez não deu certo. Deixa, né? Eu aproveitar e dar um toque, então, já que teve esse momento. Vou dar aquele toque esperto aí, é o seguinte. Tem casa nova de rock'n'roll abrindo em São Paulo, Armagedon, no lugar que era o Nation, na Rua Augusta, ali, entre a Itu e a de baixo, coisa assim. Quinta-feira agora, tem noite indie, noite gótica. Eu acho esse negócio de gótico meio deprê demais. É coisa de quem gosta de Nick Cave, meio intelectualebas. Mas, pra quem gosta, tem noite darquinha, tem noite indie, tem noite misturada. É, domingão, sábado, sexta, quinta. E lá tem um monte de coisa. Tem rango, tem videogame, tem televisão, vídeo. Parece divertido. Não fui ainda. Vou lá pra ver. Parece divertido. Bom, um lugar onde os rolês são pesados, vale a pena ir. Pelo menos, eu só torço pra não ficar muito guetão, assim. Gueto é chato, por definição. Agora, vamos torcer aí. De qualquer forma, dá um bico lá. E é 3 contos pra entrar, então dá pra encarar. Baratinho. Bom, rolamos o Nirvana, depois o Ramones, agora a pedidos Fluid com Closet Case. Bom, acho que finalmente vamos conseguir falar com o Eduardo. Alô, Eduardo? Alô. Oba, tudo bom? Tudo bom. Beleza. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, beleza, aqui. Finalmente. Espera um instantinho só, vou botar no gancho, acho que a gente vai continuar te ouvindo. Espera um instantinho só. Okay. Vamos rezar pela tecnologia. Espera aí. Alô? Alô. Oi, Eduardo, beleza? Beleza, cara. Bom, agora tudo bem. Você é de onde, Eduardo? Olha, eu sou de São Paulo. E tá ligando de onde? Tô ligando de Jardim Paulista. Jardim Paulista. Tá gostando do programa? Pô, tô achando legal pra caramba. Pô, que bandas aí que você não conhecia, que você ouviu e gostou? Olha, cara, eu não conhecia direito o Ted, o Money Honey. Conhecia meio por cima, assim, ouvi umas músicas que eu não tinha ouvido ainda. Eu achei legal. Mas você é fã dessa onda de bandas de Seattle? Assim, por onde você começou a conhecer essas bandas? É, cara, eu acho que de Seattle, o primeiro que eu vi, eu acho que era Queensryche, né? Uhum. É, que não tem nada a ver com essas bandas aí, né? É, não é nem um pouco acústico, né? Não, aliás, essa musiquinha que estourou do Queensryche é igualzinho o Pink Floyd, né, cara? É, eles mudam pra caralho, né? Acho que é só o lugar deles, né? A localização de onde eles vieram, mas não tem nada a ver com o som, né? É, tipo, sei lá, Soundgarden, Alice in Chains... É, aí é mais a praia. É, Nirvana mesmo, né? E tipo assim, que bandas... Tem alguma banda nacional que você gosta, cara? Mesmo das novas aí? Sei lá, nacional mesmo, tipo, mais heavy mesmo, tipo Viper, Sepultura, né? Ah, que eu conheço mais. E vem cá, o que você queria ouvir no programa aí? Você deu umas sugestões bem clássicas, né? MC5, né? New York Dolls. Você falou de New Model Army, não foi isso? New Model Army, sei lá, Alice Cooper, Sonic Youth. Alice in Chains. Porra, legal. Pô, tem um monte de banda legal aí, né? Tá legal. Você tem alguma coisa, alguma música especial pra sugerir? Você viu o show do New Model Army no Brasil? Vi, cara, achei demais. Puta, Você mora no Jardim Paulo. Que rua você mora, cara? Eu moro na Rua Caconde. Pô, cara, você não sabe, razoavelmente perto da sua casa. Pô, eu tava um dia dando um rango ali numa cantina ali no Piero, na Doc Lobo. Tô ligado. De repente aparece assim uma tramp, uma mulher de cabelo verde e o New Model Army lá detonando um macarrão lá, meu. É mesmo? Foi muito lindo, só que aquele desdentado lá, como chama aquele cantor? O Justin Sullivan. O cara todo desdentado, cara. O cara foi encarar lá uma perna de carneiro que tava feio. Teve que tomar uma sopa no canudo, né? Os caras joia, cara. Pô, mas legal, cara. É. Quando você quiser alguma música, dá uma ligada pra ele. Pô, pra deixar. Segundona aí, essa, outra, próxima, sempre coisa. Falou? Beleza, cara. Valeu. Então, vocês que quiserem, 252-6561, façam como o Eduardo aí, falem no ar com a gente aí. Falou, Eduardo, um abraço. Valeu, valeu, hein. Até mais. E agora, continuando aqui, vamos ouvir The Haunted com 125, mais 60 pra vocês. Bom, você ouviu o Haunted com 125. É uma banda dos anos 60, americana, muito boa. Mais uma daquelas... É impressionante, meu. Quando você acha que as coisas estão, sabe... Que você conhece os principais, assim... Você começa a procurar, você começa a achar coisa que você nem imaginava. The Haunted. Que porra é essa, cara, sabe? E é muito legal. É uma banda boa. Então, vale a pena fuçar aí atrás de raridades dos anos 60 e até dos anos 90, né? Como essa banda que a gente vai tocar agora... O A-Bones. Também a conheci hoje. É muito joia. Uma banda boa, a gente vai ouvir a faixa Shamrock. E depois, atendendo a pedidos aí, Strychnine com Sonics. Vamos nessa. Finalmente. Shamrock com A-Bones e Strychnine com The Sonics. We do the same. Bom, vimos então Sonics com Strychnine e antes o A-Bones com Shamrock. E muito não... bom o A-Bones, né? Muito bom. E, pô, e o Sonics, é... Ah, ninguém conhece Sonics, não conhece o cacete. Tem um monte de pedido de Sonics aqui, os caras pedindo por música, direto, assim. Bom, e a gente falou anteriormente de bandas de Seattle, esqueci de citar o Sonics, né? Talvez seja a primeira grande banda de Seattle, antes de Hendrix. Antes do Hendrix e tudo. Antes do Heart, aquela banda memorável, o Heart, antes, né? Do Queensryche. Das irmãs, do Queensryche também, é verdade. Impressionante, não, é muito bom. O Sonics Strychnine, uma banda que vai estar com constância. Agora. Aqui, né? E o A-Bone, surpresa, né? Surpresão, é inacreditável, o disco inteiro é bom, não tem uma música ruim no disco. Agora, sabe que eu recebi um telefonema esquisito pra caramba agora? É um casal, o nome dele é Vitor Paulosi, e o nome dela é Ana Carmen Foschini. Sim. Ele pediu um disco que é Pet Shop Boys e Jimmy Somerville ao vivo em São Francisco. Que loucura, hein? E ela pediu o Army of Lovers. Nossa senhora. Com a música Crucify na versão acústica, com a grande orquestra de vibrafones da Jamaica. Nossa, é muito lindo. Então, né? A gente não trouxe isso hoje, mas semana que vem certamente a gente vai trazer. Vai. E daí a gente vai tocar com toda a dedicação para esses velhos amantes que voltam a se encontrar. Parece que eles iam tocar no Nostromondo, né? No Nostromondo? É, ali na Consolação, ali perto. É uma loucura, né? É, eles e os Titãs iam tocar na mesma noite. Bom, certo. Vocês têm mais 20 minutos para ganhar os 5 LPs Goo do Sonic Youth. Liguem. Contagem regressiva. 252-6561. Liguem logo. Só tem mais 20 minutos. Às 2 horas a gente vai sortear. Já ligou muita gente. Às 2 horas a gente vai jantar, meu amigo. Bom, e agora a gente vai ouvir uma versão sensacional para o clássico The Train Kept Rolling. Depois eu digo quem fez essa versão. Vamos nessa. Nesta terça-feira, 17 horas, aqui na Gazeta FM, Ritmos de Tio Sam. A fascinante música norte-americana de sempre, destacando as orquestras de Tommy Dorsey, Ray Anthony, Les e Larry Elgar. O encontro de vozes de Ray Charles e Betty Cottrell. E Frank Sinatra cantando com a Big Band e Count Basie. Nesta terça, às 5 da tarde, aqui na Gazeta FM. Produção e apresentação, Reinaldo Mendes de Souza. It's fun to take a trip. Put acid in your veins. Você está ouvindo Garagem. Vocês ouviram então a versão de The Train Kept Rolling. Os autores dessa magnífica versão foi The Scotty McKay Quintet. Sensacional, Quintet. Quintet, é daquela época que se usava quartet, quintet, né? Bacana. É lindo. Isso aí, acredite se quiser, é de uma coletânea chamada Best of Texas Punk and Psychedelic, dos anos 60. Punk psicodélico texano dos anos 60. São 4 volumes com 15 músicas de bandas diferentes em cada uma. E tipo assim, se você botar um CD atrás do outro, é perfeito pra festa. Bom, e falando em garajão aí, a gente vai rolar mais 3 bandas muito legais. O Fallen Angels, com a versão de Bad Woman. Depois, a pedidos, mais uma música do Teenage Fan Club. Ligou um ouvinte aí, Vitor não sei o que, pedindo Teenage Fan Club. A gente vai rolar Metal Baby, que é uma música muito parecida com alguma coisa do T-Rex, né, que eles já fizeram. E encerrando o módulo, Kenny and the Casuals. Olha lá, 16 minutos para as duas, você tem 16 minutos para ganhar um LP do Sonic Youth, 252-6561. Então vamos lá, Fallen Angels, Teenage Fan Club e Kenny and the Casuals. Quer falar? Rapidinho, eu não quero falar nada. Então vamos nessa. O último aí foi Kenny and the Casuals com Journey to Time, antes o Teenage Fan Club com Metal Baby, e abrindo o módulo, Fallen Angels com Bad One. Um bom módulo, né? Misturou 60 com 90 aí, né? É, o que eu acho é o seguinte, a moçada está estranhando, as nego ligam e falam, pô, vocês não vão tocar mais. Vamos tocar. É que a gente tá com o primeiro programa, a gente quer tocar bastante coisa, sabe, desconhecida, pra vocês já sacarem qual é o clima aí. Não quer dizer que a gente não vai tocar Ramones e Dead Kennedys, não é isso aqui. Ele tem que dar aquela temperada esperta. Lindo. Né, ô carioca? Bom, ligou aqui o nosso amigo Marquilandes Borges de Souza, de Osasco. É. Avisando que quarta-feira no Madame Satã vai tocar a banda Ágata, que é lá de Osasco, que segundo ele é bem barulhenta. Ágata. Então estamos dando um toque aí. E acabou de ligar aqui o Serginho, é um cabeleireiro, né? É o Serginho ali do Jacques Janine. Ah, é. Ah, ele dá som na Reles também às vezes, uhum. Né? E fazia curso de cabeleireiro no Senai. E ele avisou que no Armagedão domingo parece que vai tocar o The Charts. É que é uma banda bem bacana aí de rock and roll simplão. É, banda do qual ele é coreógrafo e faz todas as roupas. É, ele sabe, agita aquele lance Happy Mondays da história. Ele pega aquelas berimbau. Como é que é? Marimba? Marimba. Marimba, ele fica com as marimbinhas ali atrás. É lindo, ele vende cristais pra banda também, pra energia positiva. É, isso. Bom, agora a gente vai rolar a pedidos aí, mais um Mudhoney, This Gift, e logo depois do Mudhoney a gente dá o resultado da promoção. Falou, você ainda tem 6 minutos, 252-6561, pra ganhar 5 LPs do Sonic. Vai lá, liga aí, meu. Liga aí, então Mudhoney e depois o resultado da promoção, vamos nessa. I'm Alô, de volta. Bom, então ouvimos então Mudhoney com This Gift, é, grande pra, banda. Pra dar aquela despedida esperta. Ainda tem uma música ainda encerrando, né? É, só pra suspense. Tá legal, agora a gente vai dar o resultado da nossa promoção feita com muita fidedignidade, fidedignidade, com muita honestidade, com uma coisa assim de pele mesmo. Bom, os cinco sorteados foram Ana Isabel Silva de... Deixa eu ver onde ela é. Do Mandaqui, Ana Isabel Silva, Carlos Roberto de Osasco, o Marcelo Arnold, de onde é o cara? Marcelo Schwarzenegger. Marcelo Arnold, de onde é? Você não anotou? Não anotei. Marcelo Arnold. Tá. Não, quantos Marcelo Arnold tem nessa cidade? Tá bom. O Alexandre de Paula, do Butantã, e a nossa mascote, Débora Kirschbaum, que foi a primeira a ligar aqui para o garagem. A primeira, não, começou o programa, ela já ligou. Então foi o único que nós não sorteamos, realmente demos por merecimento. Então vamos repetir: Débora Kirschbaum, Ana Isabel Silva, Carlos Roberto, Marcelo Arnold e Alexandre de Paula Machado. Tem que vir aqui. É o seguinte: vocês têm que vir aqui, tem até sexta-feira para vir aqui, vocês têm terça, quarta, quinta e sexta para vir aqui, de 10 da manhã às 7 da noite. Na Rádio Gazeta, fica na Avenida Paulista 900. No prédio da Gazeta. No prédio da Gazeta, todo mundo sabe. No quarto andar do prédio da Gazeta. Quarto andar, e falar com o Jonas na discoteca. Jonas, hein? Repetir, hein? Até de terça a sexta, de 10 da manhã às 7 da noite, aqui na Paulista 900, no prédio da Gazeta, no quarto andar, falar com o Jonas. Traz uma carteira de identidade e recebe seu disquinho do Sonic Youth. A gente promete... Pô, aqui tá 15 pau um disco, né? 15 pau, e tá 600 um ônibus, vale a pena vir até aqui. Com certeza. Aí é bom o disco do Sonic Youth, é bem legal, né? É bacana. Semana que vem a gente promete mais promoções. Mais discos, mais coisinhas, mais gibizinhos. E vamos atender aqui muitos pedidos de ouvintes que foram realmente sensacionais, né? Aliás... Olha, tá tocando de novo. Tá tocando novo. Pede pra esperar um pouquinho aí. Só um minutinho. Alô? Quem é? Foi sorteado, cara. Pede pra esperar, pede pra esperar. Quem tá falando? Quem é o cara? É. Não ganhou? Carlos Roberto. Carlos Alberto. Ah, não, diz que não é Carlos Roberto, é Carlos Alberto. Rolo. Hã? Vamos ver aqui. Vamos ver se não tem outro Carlos Roberto aqui. Puta, mas que isso, cara? Uma trambique aqui, peraí. Tava anotado Carlos Roberto. Vamos fazer o seguinte. Não, acontece o seguinte, como tava uma barulheira desgraçada quando eu anotei o nome do cara ali me falando no telefone, tem grandes chances que eu tenha anotado errado, porque não dá pra ouvir nada aqui dentro, certo? Tá bom, então pede o nome dele aí que a gente dá pra ele. Fala, qual é seu nome? Carlos. Carlos Alberto Martins. Tá bom. Alberto. Tá dado. Tá Carlos dado. Alberto Roberto Martins. Tá dado. Falou, então, tá dado, cara. Repetindo. Passa aí, pega. Débora Kirschbaum, Ana Isabel Silva, Carlos Alberto Martins, Marcelo Arnold e Alexandre de Paula. Até sexta-feira, hein, rapaziada? Mole. Falou, então vamos agradecer aqui ao Pacheco, nosso DJ, que vai estar nos acompanhando aí até... Até quem sabe, né? Até quem sabe, né? Até um momento assim, sei lá, né, gente? Bom, e tem um recado do Charts aí, né? Qual é o recado? Ah, não, pera, não é do Charts, não. É o recado do Agatha. O show do Agatha é sexta, sábado e domingo no Satã. Não quarta-feira, sexta, sábado e domingo. Ah, sim, Agatha é. No Satã. Barulho. Aí, só dar um toque pra moçada aí. Não parou de tocar o telefone o tempo inteiro. Eu tô até com dor na mão de pegar esse telefone, você entende? Vou ter que chegar em casa e botar no gelinho. Tá certo? Mas valeu aí, moçada, foi grande estreia. Todos os seus pedidos, tu sabe, a gente vai correr atrás, o que a gente tem a gente vai botar, o que a gente não tem a gente vai correr atrás. E é isso aí, bacana. E lembre-se, bandas novas, mandem fitas demo, pra gente, que demo. A gente tá precisando. Uma coisa, a gente ia botar a fita do Killing Chainsaw, a demo do Killing Chainsaw, não colocamos por uma razão, porque a gente tem demo em forma de cassete, a gente tem que passar pra fita rolo. Então a gente vai passar pra fita rolo essa semana que vem, a gente vai rolar o Killing Chainsaw. Tá, mas as bandas que quiserem, mandem em cassete mesmo. Mandem em cassete passa, que a gente passa pra rolo, lógico. Bom, então, 2 da matina, vamos nos despedindo com a banda que... Aquela uma, vai. A melhor. I Remember You. Vamos nessa com os Ramones e boa noite pra vocês. Beijos. I think Está saindo do ar. Não! Garagem. Na próxima segunda, meia-noite, mais 120 minutos de barulho para você.